Passei muitas noites sem eu conseguir dormir. Pensei em desistir, mas o amor falou mais alto. Cheguei no fim da nossa história, acabou. Vivi a vida inteira mendigando seu amor. Pensei em desistir, mas o amor falou mais alto. Cheguei no fim da caminhada, acabou. Você não tem pra onde correr, o seu amor é meu. Quem manda agora sou eu, te peguei. Você não tem pra onde correr, está em minhas mãos. Mendigando seu amor. Pensei em desistir, mas o amor falou mais alto. Cheguei no fim da caminhada, acabou. Você não tem pra onde correr, o seu amor é meu. Você não tem pra onde correr, o seu amor é meu. Quem manda agora sou eu, te peguei. Você não tem pra onde correr, está em minhas mãos. Quem manda agora sou eu, seu amor é meu. Passei muitas noites sem eu conseguir dormir.